está aí? Responda-me. Já está aí? Senhor! Então, a caminho. Acerte o tempo. Hey! urgente, rapidez, tempo de mudanças, miséria, sucessão, instante, relaxe.